Nem sempre simples, se a serenata te toca, eu digo. Caiu nas garras do tal coração bandido que te rouba a paz, te envolve mais. Nem que queira desenrolar, você não volta atrás. Homem, mulher, encaixe perfeito, coisa divina. O coração pulsa pro corpo que o cérebro não explica. Vai entender o que nasce dentro do ser. Se é paixão, prazer, amor, não dá pra saber. É um precipício, então se joga, vai ter que arriscar. Se cair, machuca, mas também pode flutuar. Voar no campo das flores, sentir toda a sensação. Provar de todos os sabores, viver sem ter conclusão. Esperando eternamente o amanhã chegar. E que seja adiado eternamente, enquanto hoje dura a complexidade de dois seres. Notável a discussão, os olhos que se cruzam e se entendem no sorriso. Pra ofuscar toda a tristeza e seu trabalho incessante. Entre aspas ou parentes, um sorriso irradiante. Claridade vai apontar todo obstáculo que há de superar. Nem que queiram bolar projetos, criar trajetos. O seu porto seguro mantém-se embaixo do teto. Porque é ali que tá tua beleza rara, que te intriga, te hipnotiza e depois cala. Sussurros valem mais que mil palavras. Como assobio do vento tocando as águas, formando ondas, filhos do natural. É o abstrato se concretizando em matéria real. Inspiração real, sentimento real. Muito mais feliz a mente se for a vida real. Hoje o sol se escondeu, será bastante pra distanciar. Eu vou te buscar, eu vou te achar. Não importa onde seja, qual for o lugar. E onde o sol se esconder. É que a palavra nós é bem melhor do que só eu. Bem melhor do que só eu. Da cor da noite é mais pura clareza. O verso da prova, inspiração poética que me renova. E se a vida é nova, eu agradeço e vou nesse caminho. Desfruta cada minuto, se hoje não mais sozinho. Passado, mar agitado, trazia visto ofuscado. A calmaria de cartola mantenha como alvorada. Lá no morro o sol brilha, não há tristeza que instiga. Pitada de malícia, ingenuidade dá o sabor da vida. A gente corre e briga, competição feroz que mata. Civilidade habitando em meio aos primatas. Mas quem disse que a paz interior não se expressa? Quem disse que o homem da cidade é só pressa? Uma pausa na vida e dá uma olhada à sua volta. Notável beleza, inteligência que me escolta e me prende debaixo dos caracóis, horas pensando. Se me falta resposta, tranquilidade em seu semblante é o que encontro. Me respondo e pronto, há uma nova. Questões se surgem, me reflete, a nossa vida explora. Amante da descontração, seu sorriso me prende. Descobrindo um mundo de timidez que não é diferente. Um flash pra reforçar momentos bons e inesquecíveis. Consolidando os laços invisíveis. Se faltar por violino, eu te peço perdão. Aqui no peito do desafinado, por te bate um coração. Eis que a felicidade encontra-se a um passo. Daí o tal merecido pra atingir o marco. Por vaidade, o mundo novo quase se perdeu. Mas a palavra nós é bem melhor do que só eu. Hoje o sol se escondeu. Será bastante pra distanciar. Eu vou te buscar, eu vou te achar. Não importa onde seja, qual for o lugar. Nem onde o sol se esconder. É que a palavra nós é bem melhor do que só eu. Bem melhor do que só eu. Nem onde o sol se escondeu. Será bastante pra distanciar. Eu vou te buscar, eu vou te achar. Não importa onde seja, qual for o lugar. Nem onde o sol se esconder. É que a palavra nós é bem melhor do que só eu. Bem melhor do que só eu.